Você não sabe quanto é importante pro meu coração. Sem você aqui eu fico triste na solidão. É contigo que eu quero estar, não importa qual seja o lugar. Hoje é dia de comemorar e vamos amar. Não é ilusão, é real, do coração vem de dentro. Nesse momento parece que eu tô parado no tempo. Me desviei desse mundo com a mente em outro lugar. Sentimento de paz que me faz flutuar. Clima suave, um perfume natural, é de rosas macias como sua pele, o mesmo tanto cheirosa. Jeitinho meio que me pinta, lindos cabelos, malícia morena, linda princesa, obra divina, muito mais bela por dentro. Percebe isso com o tempo, o coração acelera no momento que a vejo. Seu andar gracioso me envolve, seus olhos me absorvem, rola um sentimento. Você não sabe quanto é importante pro meu coração. Que eu fico triste na solidão. É contigo que eu quero estar, não importa qual seja o lugar. Hoje é dia de comemorar e vamos amar. Você não sabe quanto é importante pro meu coração. Sem você aqui eu fico triste na solidão. É contigo que eu quero estar, seja o lugar. Hoje é dia de comemorar e vamos amar. Sem você eu fiquei embaçado, minha mente fica confusa. Meu dia fica difícil, que eu sinto é saudade sua. Você apareceu e tal, tão de repente, porém modificou minha vida completamente. Pra mim, sinceramente, o meu melhor presente. Contigo do meu lado, aí eu sempre tô contente. Fiquei maravilhado, hoje posso entender que o amor de uma mulher faz um homem renascer. O meu sentimento é isso mesmo, o tempo todo é frequente. O sorriso estampado no meu rosto, já não consigo me ver vivendo sem ti. Vem comigo, nega, fica aqui perto de mim. Meu bem querer, beleza pura, joia rara, minha pedra preciosa, tudo que eu precisava. Minha inspiração, das rimas na canção, entendo os versos desse som como uma declaração. O que eu sinto por você se resume numa frase. Princesa, eu te amo e sei que você sabe. Você não sabe quanto é importante pro meu coração. Sem você aqui eu fico triste na solidão. É contigo que eu quero estar, hoje é dia de comemorar e vamos amar. Você não sabe quanto é importante pro meu coração. Sem você aqui eu fico triste na solidão. É contigo que eu quero estar, não importa qual seja o lugar. Hoje é dia de comemorar. Gostar de dançar, joga os cabelos pro lado, sinta o clima no ar. Mina, quero te beijar e levar pra outro lugar. Não há fronteira, barreira, onde eu possa te levar. Então deixa rolar, o que será, será. Joia rara igual você, difícil encontrar. Sempre sorrindo alto astral, valorizando seu charme. Quero você só pra mim, sabe viver de verdade. Aí só penso em você, ontem sonhei com você. Minha alma gêmea, um dia a gente se tromba, se vê. Meio fora do normal, deixou pra lá de mil graus. Me seduziu, me levou, com um olhar fatal, corpo fenomenal. Outro não tem igual, nem nas capas de revista, TV, jornal. Perdi o ar, tô vidrado, você dançando do lado. Tá embaçado pro meu lado, eu quero te amar. Você me dominou e eu nem percebi. Minha princesa chega mais, quero você só pra mim, só pra mim, só pra mim.